Dois contatos. Hoje é domingo, missa e praia, céu de anil. Tem sangue no jornal, bandeiras na Avenida Zil. Lá por detrás da triste, linda Zona Sul, vai tudo muito bem. Formigas que trafegam sem porquê. E da janela desses quartos de pensão, eu como vetor, tranquilo, eu tento uma transmutação. Oh, oh, seu moço do disco voador, me leve com você pra onde você for. Oh, oh, seu moço, mas não me deixe aqui, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Andei rezando para totens e Jesus, jamais olhei para o céu, meu disco voador além. Já fui macaco em domingos glaciais, Atlantas colossais que eu não soube como utilizar. E nas mensagens que nos chegam sem parar, ninguém pode notar, estão muito ocupados pra pensar. Oh, oh, seu moço do disco voador, me leve com você pra onde você for. Oh, oh, seu moço, mas não me deixe aqui, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí.